Solo azul, Papa Santa Novena. Papa Santa Novena, prossiga. Pro pátio 3, alto 60, em caso negativo, 222 de novo. Do acionamento, repassou o término. November. Via Pátio Índio, ponto de espera, torre 198, décima 95, ajuste notário no meio, um bom voo. Táxi autorizado, Pátio Índio, ponto de 0101895, obrigado, 1161. Solo Salvador, até 3601, na ponte 4, solicita pushback acionamento. 3601, coordenando com a equipe de solo para iniciar o pushback após a passagem do voo retaguarda. Ok, vai coordenar iniciando o pushback acionamento após a passagem do voo da 3601. Decola, se está no 0, ventuna, 60 graus, 4 nós. Autorizado, a minha área decolar, 0, gol, 1, 1, 1, 1. Salvador é o gol 9281, está com a informação Delta, autorização Fortaleza. Gol 9281, bom dia. Fortaleza, nível 370 autorizado. Decolagem da 10, curva esquerda, subida Momo, Cogbo, Proti, via Pêndulo 19. 5122 transponder, controle 120, décima 8. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good. Decolou 39, controle 120, décima 8, mau voo. 208, obrigado, 99, bom dia, bom dia. Controle de Salvador, muito bom dia. É o gol 1191 na sexta. Gol 1161 no contato radar na decolagem da via saída da EL para o nível 360. 1161 via da EL para o 360. Patrulha ligou no 1161? Prossiga. Pro Dida Elta presente devido informações na saída. Eu preciso com o 1161, mas eu vou ler. Quando possível, boa linda, obrigado. Solo Salvador, Delta 3601, com 1171 a bordo, autonomia 3 horas e 53, alterna com fim, solicito táxi. Linha 01, no táxi direito, via Índia, ponto de espera Torre 1118, décima 95, ajuste no 0 no meio, move all. Via Índia, 10 no meio e a Torre 1895, obrigado e bom trabalho, Delta 3601. Controle ligou no 1161? Possível. Poderia coordenar por onde motiva? Site. Então, eu não estou pronto para o táxi. Chamar a pronto táxi para coordenar. Solo, obrigado. Solo. Azul está mandando 90, informando o corte dos motores. Gente, bom dia. Uno 1161, o centro autorizou para o de Motiva. Obrigado, senhores. Direto Motiva. Salvador, bom dia, está 3601, ponto de espera da 10, pronto. 3601, bom dia, linda, coluna 0, vento no 60 graus, está para nós. Autorizado, né, decolar da 10, está 3601. 301, decolado às 4h30, controle 120, decimal 8. 208, tá 3601. Controle Salvador, bom dia, tá 3601. Tá 3601, no contato radar, na decolagem, se você sair da ONU. É, sua transmissão foi muito baixa, poderia repetir por gentileza? A saída da EL para o nível 340. Compre a EL subindo para 340, da 3601. O 1161, no chame centro, Recife 1251, alterna 13395. No 1161, copiou 251 no 3595, confirma? 251 13395. 3395. Obrigado, bom dia, até a próxima. Zulu 44, nível 360. Decola da pista no zero, curva direita, saída da EL, Leda Bidev. Aciona 5121, controle 120, décima 8. 9231, autorizado Serra Brava Romeu Juliette, até Zulu 44, nível 3620, decola pista 10, curva à direita da EL, Leda Bidev. Responder 5121, controle 1208, posição 3, o TAN 9231. TAN 9231, cotejamento correto, chama para pushback acionamento. TAN 9231. Solo é o TAN Mike Bravo Delta. Autorizado ali aí, decolar pista 10, vento 150 graus, 4 nós. Sente ali, decola, gol. Para a posição 2 Lima do pátio 3, para a posição 4 do pátio principal. Sente, inicialmente autorizado, então a saída do pátio 3 chama para ingresso no pátio 1. Sente, o Mike, bravo, Delta. Decolado 249, controle 120, decimal 8. 308, bom dia. Gol 9281, decola. Gol 9281, contato radar na decolagem, desculpa, via saída Momo para o nível 370. 7, via Momo, pode voar Momo ou Frotin? Sem perfil da saída, gol 9281, temos um tráfego se aproximando pelo setor nordeste. 7. 8.9281. Bom, 9281, vou incógnito, está presente. Obrigado, Fábio. Chame-se para o Recife, 1251 na perna 1-3395. 1-3395, volta 3601. 19281 no centro, solicitou que suba restrito ao nível de voo 330. Afirmativo, 330, ciente, restrito 29281. Cruzão 70-281-9281. Gente, chame agora o centro Recife 1-2685, alterna 1-2545, gol 9281. 2-6-8-5-2-4-1-2-5-4-5, bom dia. Europa 083, complete final and the call power 118-95. This is the final 118-95, Europa 083, have a good day. Tower, follow the bond, Europa 083, 8 now for final runway 130. Europa 083, land runway 10. Wind 190 degrees, 3 knots, runway 10 wet, and delivery. Quick, let's run 10, question with the runway, thank you, Mansour, Pacific 3. Passenger 3 does a light rain over the field. Thank you, Matheus, Passenger 3. Delta? Mike Bravo Delta, autorizado para seguir até o portão 4. Ok, ciente. Muito bom dia, Chanel 6251, está sendo informação de autorização nível 360 para Guarulhos. Chanel 6251, confirma o horário do plano? Isso está um pouquinho tentado realmente, o nosso plano na decolagem é para 7h30. 7h30, ciente, ainda não possui aqui no sistema, mas até escuta aguardando. Passenger 3 on the ground at 59, vacate runway to the right, via taxiway Golf, and call 121 decimal 9. Taxiway Golf 121 decimal 9, or Passenger 8. Europa 083, approved tax Alpha Juliet Gate 11. Alpha Juliet Gate 11, Europa 083. Fechando a 6251 no próximo pacote. Negativo, senhor. Fechando a 6251, autorizado, Serra Bravo Golf Romeo, via Zulu 10 até Taubaté, nível 360. Decola da pista no 0, curva direita, saída da El, Leda, Motiva. Transponda 5132, controle 120, decimal 8. Obrigado. Chama 251 no cotejamento correto, chama para pushback e acionamento. Quem informa que estou aqui na ponte 6. Gente, 62. Salve, 9231 para o pushback e acionamento. 9231, aeronave fazendo reboque à sua esquerda, ingressando no portão 4. Já está ingressando, após o total ingresso na mesma, autorizado para o pushback acionamento, chamado o TAC. Gente, após o ingresso da aeronave, não 4, autorizado para o pushback acionamento, está 93231. Solo aqui é o São Mike Bravo Delta, informando o técnico de reboque na posição 04. Gente, Mike Bravo Delta. Salvador, UTAN 9231, pronto para o táxi, POB 127, alternando Serra Bravo com meu papá, autonomia 0410. 9231, táxi autorizado até o ponto de espera da pista 10 via Índia. Espera chame 1 no 8 decimal 5, altímetro no 0 no 6. Pista 9231, não se enche, exato, táxi até o ponto de espera da pista 10 no 0, torre no 8, 95, ajuste no 0 no 6, pista 9231. Salvador, bom dia, USA 9231, no ponto de espera, pista 10, pronto, decolagem. USA 9231, autorizado, aliás, decolar, pista 10, vento calmo. USA 9231, no centro, autorizado, decolagem. Uno, decolado 1-0, controle 1-2-0, decimal 8. 2-0-8, bom dia. Salvador, bom dia. Este é o Altera 9-2-3-1, decolou na sua escuta. Alvorada 9231, bom dia, contato radar, se mantém o nível de voo 360, via Dael. Via Dael, 360, via 231. Então 9231 está autorizado, valida. Valida, 9231. Controle Salvador, voo 9535, passo 230 para 160. Voo 9535, via chegada bom, desça para 4.000 pés, ajuste 1016. Via Monte, 4.000 pés, 16 pés, solicita para o Edipelo, 9.535. 9.535 autorizado. Via Edipelo, 9.535. O 9.231, pequeniz, desvio à direita. Por 8 milhas. Reposta na proa de Lido, 9231. Reposta aqui. Controle confirmando 9.535, desce via, correto? 5.535, afirmativo. Gente, então 9231. Então, 9231, chama o centro Recife, na frequência 0251, alternativa 33-95. 351-13395, ciente, bom dia. Tá no Delta, confirma a parte que se encontra e a pista que decola. Gente, já tá no Delta, autorizado, Serra Novembro, Golfo Índia, via rota do plano, nível 180. Decola da pista no 7, curva direita, saída Arbor. Transponder 5133, controle 120, decimal 8. Sertão Delta para acionamento, táxi de decolagem, chame 1 no 8, décimo 9, 5. Fala pro Chibé que acionamento, Oxané 6251-06. Autorizado, Oxané 6251, chame para o táxi. Autorizado, chame para o táxi, Oxané 6251-06. Gol 95-35, desça para 2.000 pés, autorizado em LSX-6. 2.000 pés e LSX-6, 9535. Táxi do Xené 6251 com 155 a bordo, autônomo. via 0430, altero Galeão. 6251, táxi autorizado até o ponto de Cardão no 0, via Patrimony Índia, quando lá torre 1895, altimetro no 0, no meio. Salvador, Serra Tango Delta, acionado, 04, a bordo. Tapar, Serra Tango Delta, autorizado táxi, reporte na taxa Tapá. Altímetro no 0, no meio. Altímetro no 0, no meio, vai reportar para a direção da Serra Tango Delta. Chané 6251, autorizado a linha decolar, pistão no 0, vento 21 no 0 graus, 2 nós. Autorizado a linha decolar, 1 no 0, 6251. Salvador, Serra, Tango Delta, para ingresso 97. Serra, Tango Delta, autorizado, ingresso a porta aliado, pronto, pistão no 7. Esse ingresso vai estar alinhado para o ponto de lado 97, para o Tango Delta. PLS, voo 9535. Voo 9535, chame torre na frequência, no 8, decimal 95. 1295, 9535. Corre, voo 9535, ILS. Voo 9535, continua a aproximação, aguardando pista livre, altímetro no 0, ou no 6. 2016, aguardo, 9535. Beleza, obrigado. Paulo, Salvador, Azul, Alfa e Papá, bom dia. Até acho que eu tô aguardando Alfa e Papá. Lua 9535 autorizado, pouso pistão 0, vento variável. De 1 nó. Livre, pouso 10, 9535. Chanel 6251, decolar 228, controle 120, decimal 8. 208, obrigado, bom dia. Salvador, muito bom dia, Chanel 6251, transfere. Chanel 6251, bom dia, contato radar, se manter no nível 360 via saída da... Via da EL 6251, quanto dá de barra morte, senhorita, pelo 6251? Azuleda. Azuleda, 62, monogrado.